Mandei ideia, piada, tá ligado? Eu represento o hip hop do sul. Então te liga, mano. É noite fria, madrugada, as ruas molhadas. E na calçada os vagabundos filam quase pelados. Profissionais, o prazer esperam por você. E sua grana, o que você pode oferecer? Sua caranga, seu AP, cocaína, aparê. Também gostam de beber, pode crer. Gostam de fumar, um baseado não pode faltar. Só uma vela para relaxar. E um laranja está na área em busca de prazer. E quer saber quanto custo que ela sabe fazer. O seu corpo é perfeito, sua foda é sensual. Só pra começo de conversa chupa o seu pau. Diz que faz tudo, tudo, tudo que você quiser. Depois dela você não pensa em outra mulher. Salto alto, tatuar, desenho o seu corpo. Roupas de couro, sua buceta a preço de ouro. Você paga bem, e o seu trampo ela faz bem. O que ela faz como ninguém. Cara, vários papéis, a mina é atriz. Ela te engana pela grana, faz você feliz. Diz que entrou nessa pela ingenuidade. Vendo o interior, não conhecia a verdade, toda a realidade de uma grande cidade. Conta de sua vida, conta cada centavo pra ser essa vida. Conta de sua vida, não é vida, isso não é vida, ele quer como vida, mano. A história dói no boy, ele fica com pena. Vai pro motel que parece cena de cinema. Libera a cor, manda baixar o champanhe e o caviar. As putas fazem striptease, falam no celular. E tem espelhos por todo lugar. O show vai começar, câmera de vídeo planta pra filmar. E uma puta começa a chupar, começa a sacanagem. No colchão d'água, na banheira de hidromassagem. É puta de luxo. Puta de luxo, não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. Puta de luxo, puta de luxo, não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. Puta de luxo, puta de luxo, não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. Puta de luxo, puta de luxo, não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. E depois de todos cansados, atirados, descobre que foram roubados. É dia claro, passaram chapados e todos os estar contaminados. As putas não dormem ação, levaram o canhão, quero oitão. Vai ver os babaca, porque marca pra essas vacas da mãe cuzão. Então, a puta continua andando por aí, aqui, ali, querendo se divertir. Tem influência no Senado, dá o rap pra vários deputados. Que pagam bem e são bem casados. Ela conhece vários picos, vários viciados. E traficantes que os mantêm viciados e viciados. Com o nariz escorrendo, eles estão gripados. A vagabunda os provoca porque são coitados. E tira todo o seu dinheiro, deixa os caras duros. Ela provoca, faz de tudo e o pau não fica duro. E não dá nada, tá ligado? Isso é cliente bom. Fala alto em bom tom que ela tem o dom. Tenta atuar cruzado pra achar um pato no mato. E o coitado é fato consumado. Então não caia na nossa mão porque ela te enlouquece. Ela e suas amigas, elas são o que não parecem. Pergunto tudo, se isso tudo mesmo você já fez. Não falam nada, são caladas, mostram timidez. Barriguinha encolhidinha, rostinho angelical. Mas não um cu como ninguém, chupam bem o pau. Se disfarçam de várias maneiras, jogando conversa fora, falando muita besteira. É, se hoje é loira, amanhã ela é morena. Pra não dar problema, em outro esquema. E com lentes de contato, mundo visual. É normal, afinal ela é profissional. Tá ligada na parada, sei que não dá nada. Bem armada, bem preparada pra qualquer parada. Vários delitos cometidos e vários abortos. Muito godô, muito supor, por muito pouco em jogo. Vai de carona, de presa, tem patrão na mão. Uma gilete, um isqueiro, é hora da sessão. Cara amassada no prato, escancara no som. Só confirmado, desarmado, tudo sangue bom. Já usou, viajou em várias drogas. Bolas, chapada por várias horas. Isso é foda, o que ela sabe nas ruas aprendeu. E sem chance, sem escolhas, foi no que deu. Igual a ela, uma grande parcela da sociedade. Vai nascer, viver, morrer com a mesma dificuldade. É apenas uma questão de tempo. Crianças ao relento, não é o único nem o último exemplo. De injustiça aqui no Brasil. Exploração, prostituição infantil. Puta de luxo, puta de luxo. Não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. Puta de luxo, puta de luxo, não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. Puta de luxo, puta de luxo, não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo. puta de luz. Puta de luz não é apenas uma puta, ela é uma puta de luz. Puta de luz, puta de luz não é apenas uma puta, ela é uma puta de luz.